Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. They say she's in the class 18. Number 4. She's gonna die young. Number 3. I've loved you for 1,000 years. Number 2. Cinco melhores pop hits. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling. Long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Darling, don't be afraid. I for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand. Targetw.com, referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Target Radio. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Sucesso vive aqui na maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Como você está, baby? Tudo na paz de Deus? Então tá ótimo. Quarta-feira, 28 de novembro, mais um dia que eu espero que seja perfeito pra você. Como sempre, curtindo a Target. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on your favorite station. E acompanhamos mais uma edição do Pop Hits, agora com os 5 sons mais votados na manhã de quarta, no portal targetw.com, a referência para o mundo. E no posto de número 1, Rihanna e o som Diamonds. No segundo lugar, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Terceira colocação para Christina Perry e Steve Cassie, A Thousand Years. Número 4, Kesha, com Die Young. E o quinto som mais mais votado na manhã foi The A-Team, com Ed Sheeran. E aí, baby, vamos mudar tudo pra tarde? É você que manda por aqui. Vote quantas vezes quiser no seu som preferido. Acesse targetw.com e aproveite pra se viciar na referência para o planeta. E agora tem... Top Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de quarta, recebe um grande beijo a Amanda Barbosa, ela que é de Ouro Verde, no Paraná. Pediu e ouve agora aqui na Target International, o som de Taylor Swift, I Know You Were Trouble. Fechando Pop Hits da manhã, a tarde de volta, baby. Até já! Internacional Target Radios, referência para o mundo.